Chegou a hora de olhar nos olhos do diabo. Verão se estende pro inferno se acomodar. Que venham os outros, que venha o caos. Eu espero, espero que seja o que Deus quiser.